Mais um Sense Wave começando aqui na Sense, tudo bem? Edição de número 15 do Sense Wave, ao vivo aqui às 23 horas e 11 minutos. Ah, se você quiser participar, www.sensecast.org/contato. Ou abaixa um pouquinho lá o site na página inicial que você já vai encontrar o Sense Chat. É só você participar, pedir seu som, dizer qual é a sua trip. Ah, a gente tá aqui pra isso, né? E hoje, neste Sense Wave, vai ter o Wave Clássico. Wave Clássico. O Wave Psicodélico. Wave Psicodélico. O Wave Cards com o Ricardo Marques, que falará da carta A Força. Wave Psicodélico. Vamos de novo. O Wave Cards, que o Ricardo Marques falará da carta A Força. Wave Cards. Vai ter também o Wave Diálogos, já que ele vai falar da carta A Força. Vamos tentar de improviso falar também sobre o mesmo tema, A Força. Wave Diálogos. E, claro, a sua participação, que é sempre muito importante e sempre muito querida aqui no Sense Wave. E para abrir de forma avassaladora este Sense Wave, a gente vai de PJ Harvey on Battleship Hill. Thank you. Ah, que demais esse som, é fantástico. Orbital Halcyon, é, no Wave Psicodélico. Essa música leva samples daquela Ops 3 com Fine Day, que é a Chris Hawkshaw, os vocais, que é da onde ele extraiu esse sample. Os vocais são dela, a parte que ele extraiu esse sample. É demais essa música. Halcyon, na realidade, é uma droga, né? Como é que eu vou dizer? É um sonífero. Na realidade, não chega a ser uma droga. É um nome comercial do triazolam. E é isso, né? E ele faz dormir, né? Dá sono. Então, dizem, né? Já li algumas coisas de que a mãe dos integrantes do Orbital era viciada nessa droga, no triazolam, e por isso o nome dessa música é esse, Halcyon, que é o nome comercial, um dos nomes comerciais desse medicamento, né, para dormir, o Halcyon. E por isso foi pro senso Wave Psicodélico também. Bom, antes a gente teve a fantástica, que voz, que cantora, a PJ Harvey com On Battleship Hill, que está no álbum Let England Shake, de 2011. Demais, né? A PJ Harvey é inglesa. Ela é fantástica. E, no caso, o Orbital, que é uma banda, originalmente ela é inglesa também, né? Então eu não sei dizer o... Eu falei o nome que o integrante era. A mãe do integrante era viciada em Halcyon. E na realidade eles são irmãos, né? Então é o Phil e o Paul Harnall. Então acho que é a mãe deles, né? Bom, mas como é lenda também, convém conferir se isso é verdade. A gente continua sem Wave. Esse Senswave tá bem, bem bacana, tá bem... como é que eu vou dizer? Seleção musical de primeira. E ainda nós teremos o Wave Cards e muitas outras coisas, como agora, Wave Clássico, PM Down, com o Tom Hadley, que fez os vocais originais desse sample, e ele cantou também na música que o PM Down regravou, Set Adrift on Memory Bliss, no Wave Clássico. Wave Clássico. There, probably alone, solitaire. I can remember when

pouco de Italo Disco aqui no Sense Wave, esse estilo que tem muita coisa wave pra nós. É, no caso aqui foi o som do Expensives com Live With You, Life With You. Demais esse som, né? Ele é muito, vamos dizer assim, wave, né? No sentido mais literal, porque meio hipnótico, mas também guarda uma certa calma. E é uma música que, apesar de ser relaxante, não é New Age. Nada contra o New Age, a gente adora New Age, mas ao longo do tempo, muitos programas, até é bom falar nisso porque já fomos questionados, vamos lá, o que acontece? O Sense Wave não tem absolutamente nada contra o New Wave. New Age, desculpa. New Wave a gente adora. E New Age a gente gosta, mas New Age já, ao longo do tempo, muitos programas abordaram o estilo, né? Desde programas internacionais e podcasts internacionais, como nacionais, a Rádio USP aqui de São Paulo. Na década de 80 e 90, não sei se ainda existe, porque há muito tempo não acompanha a Rádio FM aqui de São Paulo, mas ela tinha um programa de New Age. Então a gente deduz que seja uma área que já foi bastante explorada, né? E esse limite entre o que é New Age e o que é música mais pop é o que a gente tenta fazer aqui no Sense Wave. Bom, então, incluindo esses estilos mais dançantes, como no caso o Italo Disco com Expensives Life With You, da Itália, de 1982, e o PM Down Set Adrift on Memory Bliss. Eu frisei na hora que começou o PM Down Set Adrift on Memory Bliss que os vocais eram do Tom Hadley. Na realidade, não, né? Os vocais do PM Down são dos próprios irmãos Ethel Cords e Jared Cords. Mas esse que é sample, não é sample. Na realidade, essa música original é lá da década de 80, né? E o vocalista original, ele até aparece no clipe, o Tom Hadley, no clipe de Set Adrift on Memory Bliss. Ele faz uma participaçãozinha lá. É bem bacana, se você olhar, acho que lá do meio pro final, ele dá uma canja no clipe, né? E se ele participou também dos vocais da música, né? Então é por isso que a gente citou que ele participou. Ele era o vocalista da original. Ele é o vocalista da original do Spandau Ballet. Deixa eu ver o nome da música aqui. Eu tô tentando me lembrar, mas não vai ter jeito se eu não procurar. Spandau Ballet True. 23:38 na Sense. Mais um bloco de duas músicas. E depois Ricardo Marques com o Tarô Wave Chords. E a gente prossegue até o final. Depois do Ricardo Marques ainda tem muita música boa e ainda tem Wave Diálogos. Por enquanto a gente fica com Bad Bad Not Good Velvet aqui no Sense Wave. Sense. across the window hides the lines, but nothing hides the color of the light that shines. Electricity is so fine. Look and dry your eyes. O som do Fantastic Plastic Machine do Japão, Stepping Out, que é uma regravação de uma música de 1982, o Joe Jackson com Stepping Out. Fantastic Plastic Machine, que é daquela onda, né, de música Shibuya Kei, que mistura muita coisa de bossa nova com música pop, com aquelas músicas de Big Band. É muito legal esse som, bem retrô, né? Bem a praia do Senswave. Eu gosto bastante do som, do estilo. A gente já tocou outras coisas aqui na Sens desse estilo e é demais. Antes a gente rolou, também fantástico, Bad Bad No Good do Canadá, que também são conhecidos como BB&G. É demais a música. é, que no, a que nós rolamos, no caso, é muito bacana, foi Velvet. Deixa eu ver se tem um ano aqui pra gente falar também. 2014. Demais esse som. Eu gosto bastante do Bad Bad Not, Bad, Bad, Not Good. Vamos tocar mais vezes aqui. Bom, assim, eu não falei o ano do Stepping Out, do Fantastic Plastic Machine fazendo Stepping Out. 1997, do álbum Fantastic Plastic Machine. Da hora. Então, vamos de Ricardo Marx com a carta A Força no Wave Cards. Vamos e logo em seguida tem mais música e daqui a pouco o Wave Diálogos, tá ok? Vamos de Wave Cards agora. Wave Cards. Boa noite. Meu nome é Ricardo Marques e esse é mais um Wave Cards. A carta do dia de hoje é uma carta que costuma gerar algumas confusões em relação à interpretação por conta da diferença que numericamente ela pode trazer. É uma carta que costuma trocar de lugar com justiça em alguns baralhos e a gente vê isso então na carta da força. Força é uma carta de bons conselhos para quem está recebendo essa interpretação. É uma carta de virtude junto com a justiça e a temperança. Então ela tem um predomínio aí de qualidades na sua leitura. Basicamente, essa carta indica um momento onde você precisa muito mais de persuasão, tenacidade e paciência do que brutalidade, do que uma força física, uma força mais agressiva. Em termos de saúde, se ela traz alguma leitura para o jogo, ela fala sobre uma possível cirurgia, né? E também, de novo, paciência e tenacidade para lidar com esse momento da saúde. Mas a força, até por conta de ela estar relacionada com uma figura animal na carta, costuma ter uma fera, né? Geralmente na figura de um leão. A força fala sobre esse domínio sobre situações ou pessoas e que isso deva ser feito de uma maneira muito persuasiva, muito tranquila e usando realmente a força da sua persuasão. É uma carta que remete, então, a diferentes tipos de força e como você pode se valer delas para aquele momento determinado da sua vida. Há baralhos em que falam sobre forças grupais, forças que ficam cada vez mais resistentes a cada adversidade e também forças um pouco mais flexíveis, né? E se nisso a gente pode pensar em metáforas, pensemos então na força grupal de certos tipos de animais que sempre se locomovem em bando, em grupo, né, como os lobos que estão em matilha, ou ainda como os gansos, certo? A força que se renova, que fica mais resiliente a cada adversidade encontrada, né? A gente tem aí diversos exemplos em personagens de desenhos e filmes que a cada problema passado e superado o personagem fica mais forte, né? Classicamente aí que a gente tem no Seiya dos Cavaleiros do Zodíaco e até em elementos da natureza, como por exemplo o carvalho, né? Que é uma árvore que vai se adaptando a cada adversidade que ela encontra no solo no qual ela está plantada. E a força flexível também na natureza, a gente tem o bambu, né? Que é uma planta muito forte, mas que tem uma capacidade de se moldar em termos de mobilidade estrutural, né? Ou então, de novo, voltando para os personagens, a gente tem aí o Senhor Elástico, né, do Quarteto Fantástico. São forças, cada uma à sua maneira, mas que tem muito a ver com a situação para a qual elas são necessárias. E a Carta da Força traz esse questionamento. Qual é a força que você está necessitando nesse momento? Qual é o tipo de força que precisa predominar para esse momento da sua vida? Como eu falei no comecinho desse meu segmento, a diferença numérica da força do 11 para o 8, que é onde ela costuma alternar de posição, é muito simples. Então, se você estiver jogando tarô com alguém ou com você mesmo, e essa numeração aparecer diferente, eu vou dizer para você agora qual seria a melhor interpretação para cada um. Geralmente eu ligo a força com o número 11. O número 11 na numerologia é uma carta que fala sobre algo indivisível, algo uno e algo que vai além, algo que ultrapassa. Então realmente trata sobre esse domínio, sobre situações e pessoas, né? Tem um pouquinho mais a ver com os baralhos mais clássicos de tarô. A força do número 8 é uma força que vai um pouquinho mais voltada para o lado espiritual, né? Porque nesses baralhos não tão clássicos assim, essa carta acaba tendo uma correlação do número 8 com a soma do nome de Deus em hebraico, que dá 8 também, né? Porque é um 26, 2 mais 6 gera 8. E isso acaba se relacionando então com o Sol, que é o regente do signo de Leão. E tudo isso relacionado a Deus gera uma interpretação um pouquinho mais espiritual dessa carta, ok? Por hoje é isso, pessoal. Um abraço, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Patience. o som do Uncle Habits in Your Headlights. E essa música eu nem preciso ver aqui. O Uncle é um projeto de música eletrônica. Essa música tem os vocais do Thom Yorke, do Radiohead, e ela é de 1998. Essa eu sei de cor. Olha esse final. Fala se isso não é Wave. Tem aquele clipe meio impressionante do zumbi andando no túnel e... zumbi não, um homem aparentando ser o zumbi andando no túnel. Os carros atropelam e ele não morre até que ele reage e destrói um carro. Só no impacto. Bacana o clipe. Antes do Uncle, com os vocais do Thom Yorke, do Radioheads, nós tivemos, muito legal também, hein, o som do Arcade Fire, música nova, mais recente do álbum deles, que é We Don't Deserve Love. E a música, o álbum que eu estou mencionando é o Everything Now, que saiu em 2017. Aliás, esse álbum do Arcade Fire vale a pena ouvir inteiro, ele é muito bom, o Everything Now. Vamos pro Wave Diálogos? Sim, Wave Diálogos aqui na Sense. Wave Diálogos. O Ricardo Marques falou da força da carta, a força. E a gente pode também puxar um gancho a partir dessa carta para falar um pouco de força e, por que não, de força física. E por que não ainda falar, junto com a força física, abordar o tema brutalidade. Geralmente, né, a força física, ela vem acompanhada, a força física que nós conhecemos como sendo vigor físico, aquela coisa mais... como é que eu vou explicar? Mais bruta, né? Que a gente mencionou a brutalidade. Vamos usar esse termo. Não é sempre, e também ninguém aqui está condenando quem pratica exercícios para ficar bem de saúde e, obviamente, ganhar massa muscular. Mas muitas vezes a força, ela... O treinamento para ficar forte, entre aspas, vem acompanhado, forte porque às vezes a pessoa tem músculo, né? Não significa que ela seja forte, mas sem entrar em questões fisiológicas, a gente quer abordar a maior parte das pessoas que usam a força contra outras pessoas e outros, até mesmo outras espécies, que não a humana, outros indivíduos, seja de qual espécie for. Recentemente, uma transexual aqui em Santana, ela foi morta aqui em Santana, na zona norte de São Paulo, num ponto conhecido de prostituição. Ela foi assassinada a golpes de pau, de vigas de madeira, com muita força e brutalidade. Infelizmente, a força, essa força e brutalidade contra a população LGBT e a população trans, ela é muito maior, né? As pessoas odeiam só por serem essas pessoas quem são. Fica as minhas condolências à família e à memória da transexual Larissa e de todas as outras pessoas LGBT que são mortas no Brasil todos os anos, que é um número absurdo. É o país que mais mata transexuais no mundo e é um dos países que mais mata a população LGBT no mundo. Então, a maior parte desses assassinatos tem como motivação unicamente a identidade de gênero da pessoa, ou então a orientação sexual, o que é sempre muito bruto. Porque, por ser um crime de ódio, a pessoa se vale de todos os modos cruéis que pode haver. Você imagina matar uma pessoa paulada. É retroceder milênios. E é isso que eu acho que acontece na cabeça dessas pessoas. Além do retrocesso, ainda tem o ódio e a discriminação que denotam que a pessoa não progrediu nada, só regrediu como ser humano, como cidadão, como ser vivo, né? É uma regressão total e completa. A questão é, no Brasil, ainda um pouco mais complicada, porque se fosse um caso isolado, se fosse dois casos isolados, a gente poderia dizer que é um problema psiquiátrico. Sabe, duas pessoas, uma pessoa que comete um crime desse, ela tem um problema, né? Precisa se tratar, ou até mesmo coisas mais extremas, como ficar um tempo. Não tô aqui defendendo uma prisão, porque se adiantasse, não continuaria existindo mortes. Mas ficar um tempo isolado da sociedade, sei lá, medicamento, terapia. Mas são muitos casos. Não é um caso isolado. É o país que mais mata. Várias das siglas da LGBTQ, meu desconhecimento agora não permite que eu fale todas. Eu conheço LGBTQ, acho, né? Acho que é isso. E então são muitas pessoas mortas, muitos indivíduos que fazem parte dessa sigla. Na vida real, não são uma sigla, são pessoas. E as pessoas estão sendo mortas por brutalidade, com requintes cruéis, com força. E é pra isso que essas pessoas estão usando a força hoje em dia. É triste. Não tem mais nada o que dizer a não ser tristeza e indignação. E minhas sinceras condolências a quem, infelizmente, não poderá ver mais sua filha, seu filho, que não vai poder mais ver seu irmão, sua irmã, sua amiga, seu amigo, porque outra pessoa decidiu que ela ia tirar a vida porque ela desconsidera aquilo como um ser humano. Ela não considera aquilo é o que ele considera, claro. Aquilo disse entre aspas, porque não é minha opinião. Não considera aquele ser humano como um ser humano. E por isso merece ser digno, merece ser morto, exterminado. Isso é muito triste. Não tem mais o que dizer e vamos de música, vai. sun, dot, new sun, new sun, dot, new sun, new sun, dot, new sun, new sun, dot, new sun, new sun, dot, new sun, new sun, no more, new sun, no new, new sun, no more, new sun, no new, new sun, no more, new sun, no new, new sun, no more, new sun, no new, new sun, no more, new sun, no new, new sun, no more, new sun, no new, new sun, no more, new sun, no new, new sun, no more, new sun, no new, new sun, no more, new sun, no new, new sun, no more, new sun, no new, new sun, no more, new sun, no new, new sun, no more, new sun. No proper time of day. No shade, no shade, no shade, no shine, no bird, no shade, no shade, no shade, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, butter, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, butter, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, butter, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, butter, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, butter, no shade, bees, no shine, no bird, no shade, bees, no shade, butter, no shade. Be no shine, but no shade. Be no shade, but no shade. Be no shine, but no shade. Be no shade, but no shade. Be no shine, but no shade. Be no shade, but no shade. Be no. O som do. É, a gente vai ter que tirar um pouco porque já estamos esgotados no tempo. O som do Art of Noise, a produção do Trevor Horn e os vocais maravilhosos da Anne Dudley com Opus. Number 4, que demais esse som, né? Ele é estiloso, né? Ele é legal demais. De 1986, mas é o tipo do som meio atemporal, né? E antes a gente rolou a banda de rock progressivo e rock experimental Can com Spray aqui no último bloco do Synthwave. Vamos tentar pegar aqui rapidinho. É, na tag de quando é o Spray com Can. Segundo está aqui, é de 1973, do álbum Future Days. É isso mesmo, porque eu lembro que tem esse álbum aqui inteirinho baixado, ele só tem acho que 4 ou 5 músicas e deu pra baixar inteiro. Se bem que a última, né, da música desse álbum, se eu não me engano, é uma coisa, tá aqui, são 4 músicas: Moonshake, Spray, Future Days, que é o nome do álbum, em Bel Air. E se eu não me engano, a música tem 19 minutos, uma delas, a Bel Air. Caramba, hein? Que absurdo. 19 minutos é muita música, hein? Acho que o Jethro Tull também tem uma música de 19 minutos, um negócio assim. Se bem que todas as músicas desse álbum são compridas, tirando Spray e Moonshake. Que uma tem. Spray tem 8 minutos e Moonshake tem 3. As outras. Outra tem 9. Bom, 8 minutos também não é curta, né? Mas a outra tem 19. Olha que absurdo. Muita música, né? Bom, quem é a banda de rock experimental da década de 70? De 1973, Spray. A gente fica por aqui. Semana que vem tem a edição de número 16, a última. A última, não, né? Não é a última, não. É que depois a gente vai tirar umas férias dos ao vivos, mas vai continuar rolando sem Zoeve gravado no horário das 23 horas. E vai ter até episódios novos. A gente só vai dar um tempinho do ao vivo depois da semana que vem. Semana que vem, segunda-feira de Natal, talvez não tenha. Mas a gente vai fazer um último episódio ao vivo, 16. E depois a gente dá um tempinho e volta até com episódios gravados e volta depois. E já em 2018, de novo ao vivo aqui na Sens. E você pode sugerir sua viagem pro Sens Wave, tá ok? Estourados no tempo, a gente fica por aqui. E até a próxima.